0, para interceptar o curso localizador, completa esquerda, proa 140, reporte estabilizado. Meu pé, 140, autorizado X-Way 10, com 869. Contra Salvador, Guardião 01, decolou, Salvador na sua escuta, pro Nordeste, meu pé. Para tráfego do Papa Ruim de Novembro, alto no pé, na escuta do controle, o Guardião. Escuta permanente. Azul 4206, para o localizador, curva direita para 060, desça para 3110, altímetro 1093. Direita 060, desce para 3110, 1013, Azul 4206. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3217, ponto espera, pronto. Boa tarde, TAM 3217, autorizado alinhar e decolar da pista 10, vento de 150 graus com 08 nós. Autorizado, ali decola, 10, TAM 3217. LS. Pista para 217, autorizado, final do experimento LS, que foi o azul 4206. 2000, autorizado, final do LS, que foi 4206. 0, torre 18, décimo 9, 5, ajuste no 0, no 3. Pena 2, 9, 5, 9. Tá 3, 1, 4, 5, 1, 4. Afirmo, 4, 4. 3, 1, 4, 5, autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, via DCT Irume, UP November 857, bolso, nível 360. Saída será Dael, Leta, Irume. Decola da pista 10 com curva direita. 5162, código 1208, controle. Ciente, está recebendo para mínima, se precisar, esperando a pista livre, rocha 6210. Papa Romeu, Índia, November Alpha, faça 1360 pela esquerda e reporte reingressando final pista 17, Papa Romeu, Índia, November Alpha. Pode, 360 pode ser pela direita, está visual com o tráfego da rocha, né, na final. Gente, por gentileza, pela esquerda, o Índia November Alpha. Ah, pela esquerda, né? Dando pushback, eu sou no mesmo. Estou autorizando o quartel. Bem curto, senhor. Reporte ingressando aqui na piscina 7, de novembro. A notificação que eu tenho aqui é Serra Whisky Delta Lima, ok, o Rudolfo Cabral? Gente, aguarde só um minuto. Isso é caro, livre pós, vamos lá. Índia November Alpha, agilize agora na aproximação pista no 7, chame final de 1 milha. Chame final de 1 milha, Índia November Alpha. TAM 3217, decolado aos 44, chame agora o controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, TAM 3217, obrigado, bom dia. O 1620 sempre solicitou que mantivesse perfil do saído. Controle Salvador, muito boa tarde, eu sou 3217, decolou na sua escuta. TAM 3217, contato radar, suba para o nível 340 após 2000, direto Leda. Ok, para o 340 após 2000, Leda, 3217, obrigado. De novembro, não. Livre pouso 97, em dia 90, alto. Salvador, com 1869, estabilizado final, pistão 0. 1869, boa tarde, tráfego avistado, ajuste padrão, reporto um Charlie 150 se aproximando para pouso, agora pouso número 1 em Salvador, na pista auxiliar, continua a aproximação, informa aí pista livre, 1869. Gente aguardando, 1869. Chame 6210 no solo aos 45, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1, 6210. Vai liberar a direita, chama solo 21, 6210. Alô? 510 com rumo norte, decolando parte 3 para a Serra Índia, Eco Índia. Um código é 01116 e o controle 1208. Solo Salvador, boa tarde, Oxumé 6210. livrou na... 6210 Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, vai manter antes da Juliette, 6210. O meu Oscar Bravo prossiga com o protegimento. O ajuste em Salvador no 013, está presente voando na proa do farol de Itapuã, reporte no través do Parque do Pituaçu por controle para transferência com a torre. Vive Backtrack, chame Vivendo, Porte 4, Índia, 99 Alfa. Backtrack, chame Vivendo, Índia, 99 Alfa. Gol 1169, confirme esse visual com 37 da companhia, agora curta final, pista no zero. Primativo, 1169. 1169, tem condições de, quando autorizado, decolagem imediata? Afirmo, 1169. 1169, após a passagem do 37 na, da companhia na curta, final, pista no zero, ali mantém pista no zero, agilizando manobras no medida possível no 1169. Após a passagem de tráfego, ele mantém agilizando, 69. Radar, 69 milhas, nordeste do VOR Salvador, mantém nível 100, reporte nível de descida. Sete, mantenha nível 100, vou indo na proa do VOR Salvador, posto 87. No 869, no solo 47, libere pista próxima interseção à direita e chame solo em 121, decimal 1. 121, gol 1869. Passo 2 no meio do azul, tráfego agora avistado, ajuste padrão, continue a aproximação, informa ali pista livre, senhor. Guardando, 4206. Zero para Juliette. Confirme, é o 62 no zero. Afirmo. 62 no zero, Juliette 04, portão. Juliette, o 04 é o portão. Paulo, Salvador, gol 1869, livrando essa escolha. 869, Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette para o 06, 1869. Solo Salvador Azul 6999, formação November. 6999 para Campinas, copia? A sua escuta. Autorizado Campinas, confirmando. O Azul 6999. Autorizado Serra Bravo, Quilo Papá. Via, Upper Zulu 1-0, restante conforme. Rota do plano de voo, nível 340. Saída Dael, Leda, Motiva. Decola da 1-0 direita, código 5401 e controle 208. Autorizado Serra Bravo, Quilo Papá, nível 340, decola da 1-0 com curva direita, da El, Leda Motiva, intercepta Upper Zulu 1-0 e a rota do plano. 5401 é o transponder e 120.8, a frequência do controle para o azul, 6999. 5401, código. 6999, correto, chama pronto 03. Cliente, chamará pronto com 5401 no código transponder, o azul 6999. Pouso, pista 17, direto pátio, senhor. Para a pista 17, se possível. 17, ciente. O autorizado o cruzamento de eixo do eixo de aproximação da pista 10. Com a perna do vento pela direita da pista 17, chame de base. Pela direita da pista, quase pela esquerda da pista no 7, hotel Julia Serra. Autorizado o cruzamento do eixo da 10 e chamará de base para a final da pista, pista 17. A curva será pela direita. Afirmo, senhor. Base pela direita, pista 17. Hotel Julia Serra. O meu Oscar Bravo autorizado decolar do parte 3, o vento de 140 graus com 07 nós. Evite sobrevoo da base aérea de Salvador, aeronaves e pessoas no solo, Romeu Oscar Bravo. Chame fora do solo. Bravo. Confere. Papa, Killing de Alfa, com 7 a bordo para acionamento. Killing de Alfa, acionamento, táxi, decolagem, torre no noite, decimal 95. Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra. Reporto um Romeu 44, decolando agora do pátio 3, com proa norte. Reporte quando visual com o mesmo, o Hotel Juliette Sierra. Reportará quando visual com o mesmo, Hotel Juliette Sierra. Ainda não visou. Torre, Papa Papa, Kilo de Alfa. Não copiei. Papa Papa, Kilo de Alfa, para acionamento, pátio 5, com 07 a bordo. 4 horas e 45. Controle Salvador, aciona identificação, desça via chegada Mari para o nível 060, ajuste no 013. 060 no 013, via Mari. Juliette. Portarante é Juliette, 4206. 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. Ok, 13325, secundário 1251, o T3217. Hotel Juliette Serra, na perna do vento da pista 17, já cruzou o eixo da 10, ainda não visual com o Robson. Hotel Juliette Serra, mantendo a perna do vento. Obrigado, Hotel Juliette Serra, tem livre pouso então agora no pista 17. Vento de 140 graus com 089, ajuste padrão até o Juliette Sierra. Até o Juliette. Romeu, Romeu, Oscar Bravo. Da CIE, da presente agora, chame controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. 308, Bravo. Autorizado táxi até o ponto esperado 190, torre no noite decimal 95, ajuste no 0, no 3, 2, 2, 3, 1. Lembrando táxi até o ponto de esperado 10, pronto, 1895, batalha 2, 2, 3, 1, bora. Miles BR Salvador, o ajuste é 10 no 3 agora. Vai pra cá, Índia Coíndia, senhor. Pede ponte visual. Tá bom. 206, da passagem ao ATR da passarela, depois prossegue portão 01, via Juliette. Vai passar o passareto na Alfa, após prossegue táxi pra portão 01, via Juliette Azul 4206. Controle Guardião 10 milhas, radial 067, para retorno Salvador, sobrevoo Estrada do Corpo. Tente o Guardião 01, guarde transferência com a Torre Salvador. Não aguardo. RTF, Molim, decola então, 2231. Hotel Juliette Sierra no solo ao 5-4, autorizado Oscar, parte 4, senhor, ao estacionar a frequência livre, Hotel Juliette Sierra. Estará estabilizado no ILS X-Ray, I3, Papa Fox. Azul 4206, ingresso Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, azul 4206. Solo da Zona 45, na remota 12, solicito o posto de acionamento. Da 3145, na remota 12, livre pushback acionamento, chame táxi. Autorizado, chama da 3145. Vai ficar pra cima, México Bravo, frequência livre da presente. Bravo. Então 01, confirme intenções, senhor. Pouso no pé. O Guardião 01, está em patrulhamento fora do corpo. Intenção fazer o patrulhamento em Lauro de Freitas a 500 pés. Que a gente mantenha 500 pés em Lauro de Freitas, senhor. Reporte para aproximação ou afastamento, o Guardião 01. Feito atualizado, sobrevoa 500 pés em Lauro de Freitas, reportará para aproximação, Guardião 01. Pastor 87, confirme a Proideal para Porto Seguro. Confirmando, Porto Seguro. A Proideal é 218, gente. Viet Bravo Delta estacionado no pátio 3, sobre o contato nada mais é. Viet Bravo Delta efetue 180 e aguarde para ingresso pátio cristal. Setor 180, vai guardar na saída do pátio 3. Está visando para a navegação, é todo o pushback, tá bom? Viet. Controle Salvador, muito importante, Passaredo 2231, decolando 650. Passaredo 2231, contato radar, suba para o nível 160, saída MOM. 160, perfil MOM, Passaredo 2231. Pastor 87, é, inicialmente mantenha a proa do VOR Salvador. Kilo Índia Alfa, autorizado o táxi, chama a interseção. Se aproxima da interseção, papapapa, que já vai. Quilo Índia Alfa, autorizado ingresso, chama alinhado e pronto para decolagem pista 17, quilo Índia Alfa. Ingresso na 17, informa alinhado e pronto, quilo Índia Alfa. Ciente, autorizado o táxi até o ponto de esperada 10, torre 18, decimal 95, ajuste no 0, no 3, está 3145. 06, ele está com 0 lá 1895, para 3145. Está interceptando localizador Delta Papa Fox. Ciente, Delta Papa Fox. Complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. Torre 695, boa, Papa Fox. Tan 3190, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, LIP e LS X-Ray, pistola 0, reporte estabilizado. 2 mil pés, pomada estabilizada, 3190. Lima, Lima, mais uma torre na cabeça do cruzamento, ele vai tirar o zero. Solo Salvador, o azul 6919.03, puxe acionamento. Foxtrot, boa tarde, tráfego ainda não avistado, ajuste agora padrão, continua a aproximação, chame no externo, trem embaixo travado, Delta, Papa Foxtrot. Reportar ao externo, Papa Fox. Controle é o Passaredo 2231. Prossiga. Quando possível, a gente está um pouquinho atrasado, se o senhor pudesse coordenar a proa de barreiras, agradecemos. Está presente, voe Barreiras, 2231. Bom, amigão, obrigado pela ajuda. Vai voar Barreiras, então, 2231. Região 01, por gentileza, afaste-se da final da pista 10. Eu tenho um pouso para correr em aproximadamente mais um minuto, senhor. Ciente, afastando, intenção de retorno para Salvador, em Salvará, Notra vez Norte. Obrigado, me perdoe, confirme, gostaria de retornar para Salvador, pouso no Brasil? Afirmo, afastando para retornar a Salvador. Copiado, número 2 então para pouso em Salvador, chame no Través Norte, em espera, 500 pés, Guardião 01. Través Norte, Amará. Doutor, meu Delta Papá Foxtrot, eu reporto um tráfego, um helicóptero da Polícia Militar, efetuando sobrevoo de Lauro de Freitas à sua esquerda, 500 pés, não interferirá com sua aproximação, confirme trem de pouso embaixo checado, senhor. Passou agora externo, controle embaixo checado, Delta Papá Fox. Delta Papá Fox Trot tem pouso autorizado na pista 10. O vento agora de 140 graus com 08 nós, tráfego já avistado. Gente, Fox. Foi, Guardião, ciente número 2, Través Norte, retorno a pouso, parte do visual com tráfego na final. Guardião 01, então, condições de efetuar pouso pairado pista 17, senhor? Afirmo, pouso pairado ao lado da cabeceira 17, visual com a aeronave na 17. Vive Guardião 01, vento 140 graus com 07 nós, ajuste padrão, Guardião 01, chame solo controlado. Semana solo controlado. Delta Papa Foxtrot, reporta que o Alfa Sierra 50 efetuou pouso pairado à sua esquerda, não interferirá com sua aproximação Delta Papa Foxtrot. Sente, Fox. O Papa Papa aqui, Índia Alfa, alinhado na 17, pronto. Índia Alfa, mantenha a posição aliada na pista 17, aguarde para a decolagem. Manterá a posição aqui, Índia Alfa. Guardião 01, somente confirmando o pouso no pátio do Graer, senhor. Pátio do Graer. Oxenê 6201. Grupo November 8, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, via November 857, Moço. 360 nível, Dael, Leda, Irume. Decola da 10 com curva direita. Código 5423, controle 1208. Autorizado 360, decola da 10 com saída da El, Leda, Irume, após a para November 857. O transponder 5423 e o controle 1208, o chamei a 201. Vai chamar pronto no 0. 210. Papapá, aqui no Índia Alfa, autorizado a decolar da pista 17, vento 130 graus com 099. Autorizado a decolar então 17, o Índia Alfa. 10013. 7 via 0051166. Fax, outro 699. 699, informa que estava aguardando a aeronave da TAM passar a retaguarda. Quente, obrigado. Gente, na 3190, complete a aproximação, chame torre em 1-18-95. Trabalho. Chame solo em 1-21-1. 1-21-1, solo é o Papa Meu Dado Papa Fox, pro a direita, pro pátio 3. Delta Papa Fox, Alfa Kilo, Pátio 3, autorizado, aguardando instruções do balizador. Delta Papa Fox. Papa Kilo Índia Alfa decolado ao 05, chame agora o controle de Salvador em 120 decimal 8, bom voo. 1208, Kilo Índia Alfa. Controle Salvador, muito boa tarde, o Papa Kilo Índia Alfa. Então aguarde antes da ataque do seu Kilo, vamos entrar em contato com a Infraero. Provavelmente vai sendo parte 3 nele. Para as coisas. Recepção direto Leda, o Kilo Índia Alfa, grato. 3190, boa tarde, continua a aproximação, agora a introdução de pouso. Quase. Cinco condições de após decolagem manter pro até o nível 050? Mantém pro até o 050. Doutor 3145 tem livre decolagem da pista 10, vento 130 graus com 09 na sala. Decolagem da 10, tá 3145. Uno Romeu. Kilo Romeu ou Uno Romeu Papapax? Delta Papa Fox já tiver ocupado a posição 1, prossiga para a posição 2 e assim por diante. Fique atento ao balizador. Na sequência, né? Nível vento 140 graus, 09 nós, ajuste padrão, aporte somente um TAN na final da pista 10, sem interferir. Papa Romeu, Delta Papa Fox, não escuta? Tá, não escuta. Informado pela Infraero, foi que não é possível pernoite no Pátio 3. Terá que prosseguir para o Pátio 4. Confirma, vai desembarcar passageiros no Pátio 3 ou só é o único a bordo? Não, vai desembarcar 14 passageiros. Gente, então solicitaremos o ônibus viatura para que o deslocamento seja feito para o pátio principal após terá que estar taxiando ou ser revocado até o pátio 4. Aprovando Ilhéu. 5, decolado aos 08. Chame agora o controle Salvador em 120 decimal 8, mantendo o pro até o 050, senhor. 208, mantenha a pro até o 050, até o 3145. E o POB 98. Controle Salvador, Delta 3145, mantendo o PRO. Gente, Nordeste, PROA, aguarde transferência do controle Salvador, guarde 101. Aguarde. Correção, PROA Nordeste agora transfere para o controle Salvador em 120 decimal 8, guarde 101 até a volta. 1208 até a retorno. Controle, o Papa, Roger Mike. 09, libera a pista próxima, interseção à direita e chame solo em 121, decimal 1. 219, 310. 211, senhor. 211. Papa, Roger Mike, confirma o código estacionado. 5100. A Fox autorizado ingresso, pátio principal, táxi contornando o grande pátio. Lima, Mike, Quebec, na Quebec, Torre 1 noite decimal 95 para o táxi até o pátio 4. Mike, Quebec, 3190. Alfa, mantém da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3190. 080. Até liberação do controle de Salvador. Ali mantém na 10, respeita ao 080 até liberação do controle de Salvador, o azul 699. Ciente. Ajuste 1013, livre LS, aponte estabilizado. 2000, reportando estabilizado, o Nuno Mené. Alfa Charlie Mike, acione transponder 0242. 0242, Alfa Charlie Mike. Eu também estava dando 01, passamos pelo Nordeste até 15 milhas, mantendo 30 milhas de voo. Tente, Alfa estará a mais de 2.0 milhas VR em Salvador, Guardião 01. Negativo. Tente, na escuta do controle, ajuste 10, 13, 500 pés, não recebo seu modo 3 pontos. Por que você não bateu 1.000 pés, o Guardião? Tente. Alfa Charlie Mike, pode descer? Alfa Charlie Mike, está sob contato radar, 63 milhas oeste do VR em Salvador. Desça para o nível 050, ajuste 1013, proa diamante. 050 na proa diamante, Alfa Charlie Mike. Para cruzamento, para o parte 4. Delta Papa Foxtrot, por gentileza. Ah, agora ela está com o Lima, senhor. Avião. Gente, livre Mike Quebec, chame na Quebec para o ingresso na pista. O Delta Papa Foxtrot. 145 na proa de Leda? Avião, agora. 3145, forma tráfego posição de 1 hora 20 milhas rumo sul, cruzando nível 100 para 280, Bravo Eco 30. CR9, está perdendo. Forma tráfego adicional, posição de 2 horas, 15 milhas rumo sul do oeste, mantendo nível 100, Embraer 110. CS, está atrasando o quartel. Controle o papá, papá, Mike, Golf, Márcio, ele chamando, é gol no 166. Boa tarde, Azul 2591, no sentido da informação November, qual a pela autorização para a vitória? O 2591 autorizado Serra Bravo Victor Tango, via Golf 677, nível 160, saída coral, decolada 1-0 com curva direita, o corte 4-3 e o controle 1-208. Confirma o transponder, por gentileza. 5-4-1-3, o código. Autorizado Vitória, no nível 160, perfil da subida coral, decola da 1-0, curva direita após, intercepta Golf 677. 5-4-1-3 no transponder, controle saída em 1-2-0, décima 8-0. É o azul 2591 no pátio de número 3. E o Alfa, condições de manter o nível 1-2-0? Agora negativo, 1-3-0 é possível. Time? Tan 3190 na posição 05, aguardando o balizador. Tente. Cruza 1000 pés, 6919. 6919, decolado 1-4. Chama agora o controle Salvador em 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde, obrigado. 919, decolada El, cruza 1100. Azul 6919, contato radar, suba para o nível 340, após 2000 pés, direto Leda. 340, 2000 pés, direto Leda, 6919. portaria do 2231 no chame centro Recife, 12545, ao termo 2005. 3190? Prossiga. Já informamos aí, Freire. Portanto, 3190 informa que vai cortar os motores na posição e que vai solicitar o trator para colocar a nave na posição, ok? Ciente. A Infraero já está ciente e vamos tentar ajustar aí. Tem condição de aguardar um minutinho, tá no 05? Espera. Voo no 1166, ciente. Complete aproximação. Chame torre 1 no 8, decimal 95. 1195, 1166. A gente está em contato aqui telefônico com o Infraero, está aqui na linha com a gente. Tá sim, a gente vai aguardar mais um minuto então, tá? 3190. Subir com razão máxima de subida a 1.000 pés por minuto. Afirmo, quilo em diálogo. Gente, suba para o nível 280, quilo em diálogo. Sobe ao 280, quilo em diálogo. Com razão máxima de 1.000 pés, quilo em diálogo. Com 1.000 pés por minuto. 9005. Então, 3190, informo que se for da vontade e precisar cortar os motores, fique livre. A Infraero reportou que provavelmente mandará o reboque para que esse veículo já está atorado até o fim. Ciente, 3145, chame Centro Recife, em 133, decimal 25, alterna 1251. Chama Recife, 3235, ora, alterna 1 no 25, 1. Chama Recife, 3235, ora, alterna 1 no 25, 1. Livre pouso, pista 1 na 0, vento 1 a 40 graus, 99. Livre pouso, 1 no 66. 3 a. Gente, o azul 69, 1 no 9. Papapá, Mike, Golf, Mike, prossiga. Mike, Golf, Mike, regressa de Feira de Santana. Gente, o Mike Golf Mike, sob condições visuais, 500 pés, ajuste 1-0 no 3, reporte na longa final da 1-7. Salvador, boa tarde, Papa Tango, Mike Foxtrot Sierra, gente da Oscar, no ponto ideal. Mike Foxtrot Sierra, confirme estacionado 5435. Afirmo. Gente, acione transponder 0243, aguarde contato. 0243. Controle Salvador, boa noite, é o Gol na 645. Gol no 645, o Controle Salvador, acione identificação, dessa via chegada bonfe para 4.000 pés, o ajuste 1-0 no 3. 1-0 no 3, via chegada bonfe para 4.000 na 645. Papapá, Kilo, Índia Alfa, chame Centro Recife em 133, decimal 25, alterna 1-25, decimal 1. 1-3-3-2-5 até 1-2-5-1 no Papa Papa Quilizão. Fino 8-9. Arborela é aguardando o copo, no 8-9. Patango Mike Foxtrot Sierra, está afastado 47 milhas do VOR Salvador. Mantenha nível de voo 090, correção, desça para o nível 060, ajuste 1-0 no 3, chegada Bonf, voe Aman. Correção, chegada Aman, voe Aman para interceptar a chegada, o Mike Foxtrot Sierra. Foxtrot Sierra, autorizado para Brasília, no nível de voo 360, Yamper Zulu 17. Decolada 10, Arbo, eleva, curva direita. 5425-1208 no transponder, o controle. Portal 612, é o gol 1869. Correto, chama pronto, portal 612, 1869. Chama agora pronto. Solo Salvador, o azul 2591, pronto para puxa acionamento, parte de número 3. Autorizado, parte 3, 2591, chama o táxi. Chamada para o táxi, azul 2591. Gol, 1166, livrou? 1166, autorizado, Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, 09, aí. Arrival, 1013, parte 3. Meia nove meia nove, chame centro Recife em 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. Azul 6909. 6909. Gol no 645, reduza, 2509. 645, reduzindo, 250. O Chané 6143, reduza, 2509. Slow down, 2509. 2509, 2509. Solo Salvador, no 869, no 612, puxa acionamento. 869 no 62 ali, puxando o táxi. Mantenha a posição aguarde. Mantenha a posição aguarde no 869. Mantenha a posição aguarde. Corrigindo, mantendo a posição no 869. Afirmo, mantenha a posição. Mantenha a posição. Solo azul 2591, pronto para o táxi. Está com 3-2 no POB. 5 horas e 30 de autonomia, alternando Salvador, azul 2591. Gente, autorizado o táxi até a entrada do pátio principal. Confirmando até o ponto de espera, estou indo no 8395, ajuste no 0-1-3, azul 2591. 1-0-1-3 ajustado, autorizado até o ponto de espera da 1-0. Lá chama 21895, azul 2591. Gol no 869, livre no 612, chame o táxi. Autorizado no 612, vai chamar táxi no 869. Postega acionamento, hoje é 62-01, na posição 4. Gente, após a passagem do ATR da Azul, a retaguarda livre no portão 04, chame táxi, Ocean 6201. Ok, após a passagem do Azul, inicia 6201. Fox Trot Sierra, controle. Ah, escuta, Sol. 2591, é o Sol. Firmo. Bravo. Táxi até o ponto de espera. Com certeza, agilizando, 2591. 118.95, ajuste no 0 no 3. 295.013, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 4206, informação Oca, é isso. 4206, aguarde cópia para Parapuca, Jamaracaju, para Recife. Zeno 2309, gol no 645. Pastor 87, está afastado 6120 milhas do VOR Salvador. Serviço radar encerrado, mantenha nível 100. Chame Ilhéus em 120 decimal 1. Estabilizado, localizador, Pastor Mike. Alfa Charlie Mike, torre no 895. 1095, a torre, Pastor Mike. Controle Salvador, é o Michael Mike. 591. A linha decola de imediato, Azul 2591. Torre, a Pastor Mike está estabilizando o localizador. Atenção, pressão 97. Alfa Charlie Mike. O ajuste 1-0, 1-3, compreendi que solicita a pista 1-7. Afirmativo, senhora. Repato para cancelamento do plano, Alfa Charlie Mike. É, pode ser ajeito, Alfa Charlie, vai dar presente para a pista 1-7, se possível. Gente, o Alfa Charlie Mike, o plano instrumento cancelado, ao 2-8, dá presente, curva esquerda, base pela direita da 1-7. Reporta, final 1-7, Alfa Charlie Mike. Curva esquerda, base pela direita da 1-7, reporta o final, 1-7, ao Alfa Charlie Mike. Torre Salvador, é o Mike of Mike. Ocean S 6143, reduce the speed by 220 knots. 220 knots, 6143. Bono 645, depois sequenciamento, curva à direita, na proa 220, seu limite, que é de Mike, 120 Simbra. Direita, proa 220, limite 120 Simbra, 1645. É 121, o mesmo abandonou a final da 1-0, prosseguindo para a base 1-7. Mike. Torre, Guardião 01. Guardião 01, estou com tráfego no visual, mantenha outra vez norte. Tem aeronave para pouso 1-7. Visual com tráfego para pouso 1-7, mantendo outra vez norte, separação, Guardião. Azul 2591, decolou os 29, controle 120, decimal 8. Controle 1208, muito boa noite, Azul 2591. O Alfa Charlie Mike, tráfego avistado. Cheque o trem, livre pouso, pistão 97, vento 1940 graus, 109. Final pistão 97, livre pouso, pistão 7, Alfa Charlie Mike, está com o trem abaixado, checado. Gente, perfil da saída coral, autorizaria da presente a proa de coral? Oi, coral. Na proa de coral, da presente, Azul 2591. Gol no 869, autorizado, ponto de espera como número 2, estou no 8.95, ajuste no 013. A aeronave que precede um Airbus 320 da Ocean Air. Gente, até o ponto de espera como número 2, ponto lá 1895, 1013, eu vou 1869, boa noite. Pés para 2000 pés, um Embraer 110. Gente, gol no 645. Afirmo. Porta solo controlado, Guardião 01, vento 1940 graus, 99. Eu informo um helicóptero, um Romeo 44, prosseguindo para RMA no momento. Centro do Mike, Golf Mike, reporta na conta final. No sudoeste, mantendo 500 pés, um helicóptero não interferirá com a sua aproximação. Fox, trote-se, Asia. Mike, Golf Mike, confirme sua posição. Eu sou aqui o Prada 324, está no sobrevoo aqui, daqui a 5 minutos vou seguir para aí. Tio Mike, Golf Mike. Pode esperar pronto, Xané. Xané 6201, não mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, Xané 6201. Aguarde ver seu sinal para o curso localizador. Veja, Pésima 093, aguardando vetor para o localizador 645. Estabilizado, Mike Foxtrot Sierra. Mike Foxtrot Sierra, complete a aproximação, chame torre no 895. Boa noite, bom trabalho. Boa. Voo no 645, para o curso localizador, curva à esquerda, na proa 160, posso estabilizar. Esquerda, proa 160, nessa proa está autorizada, LS, apontaria estabilizado 645. Controle Salvador, papapapá, Mike Golf Mike. Mike, Golf Mike, prossegue para Serra, Whisky, Delta Lima, confirme. Na negativa, seguir para Salvador. O 3. Gente, qual é o nosso número para 107? Eu tenho. Vim no final da 190. Eu estou seguindo para o litoral e após Salvador. Gente, tem condições de seguir para o litoral na proa 180, para estar com o pista mais aeronave em aproximação, pista 90? Acima, estou na 180, estou seguindo. Gente, o Mike Golf Mike. Sobre condições visuais, tem conhecimento dos corredores de Salvador? Afirmo, corredor Axé. Gente, intercepta corredor Axé, reporte-me para ver se parte que situa sul para transferência para a Torre de Salvador, Mike Golf Mike. Ai, que graça. Desde para o 1.500 pés, Mike Foxtrot Sierra. 1.500, Foxtrot Sierra. O Chanel 6201, está autorizado a alinhar e decolar da 1.0, vento 1.40 graus, 9 nós. Mantenha a proa até 3 mil pés, após, direto à proa de Leda. Ok, a linha E decola, mantenha a proa até 3 mil, após 3 mil, Leda, 629. Oi, Salvador, gol no 869, ponto de espera, pistola 0. Mantenha o ponto de espera, o gol 1869. Mantenha. 3, descend to 3,000 feet, 281013. 3,000 feet, 1013, 6,143. Estabilizado, gol no 645. Gol no 645, complete a aproximação, chame torre no 8, decimal 95. 395, boa. Girando base para sinal, com o trem baixado e travado. Mike Foxtrot Sierra. Mike Foxtrot Sierra, avistado. Tem livre pouso, pista 17, o vento 1,40 graus, 89. Yeah. Afirmo 6201. Eu sigo, azul 2591. Só fazer um pequeno desvio à esquerda aqui, pro 215 por 25 milhas. Pro 215 por 25 milhas, copiado. É, tá autorizado, né? Afirmativo, livre de desvios, azul 2591. Obrigado, 2591. Liga. Ok, tá, passou o parque do azul, tá seguindo pra pouso do parque da aeroespa. Repórter farol de Itapuã, Mike, Golf Mike. Mike. 4-5, report established on the localizer course, descend to 2,000 feet, 281013. Ok, so heading 145, descend to 2,000, and to your ILS, we will report established, 6143. 6143, complete turn, 130. Complete to heading 130, 6143. Região 01, reporta quando pronto para a decolagem. Gente, confirmando os dados, pro Nordeste, 1 a 5 milhas, 1 a 1000 pés, comandante Reinaldo. Guardião 01, sem, é, reporta fora do solo, o vento 1.40 graus, 9 nós, com o Thunder Dash. Oceané 6201, decolar os 36, mantém a proa até 3000, pós-proa de Leda, controle 120, decimal 8. 308 após, mantendo a proa 3000 Leda, 6201. Correu o Mike Golf Mike, já na vertical do farol da porta. Gente, Mike Golf Mike, estou com uma aeronave agora no externo para a posição na zero. Mantenha fora de Itapuã, aguarde as posições. Mike. Voo 9645, check o trem, livre pouso, pistão na zero. Vento, 1.40 graus, 1.09. Na livre pouso na 1.0, está bastante travado, gol 9645. Mike Fox Trot Sierra, solo aos 37, confirma o pátio. Frequência livre vai estacionar, Mike Fox Trot Sierra. Uno 645 para informação, a 1 Romeo 44, a efetuando espera da sua direita, não interfere com o seu pouso, o mesmo se encontra a 500 pés. Ciente do tráfego, Uno 645. Um tráfego adicional decolando agora, comprou a Nordeste, o Alfa Sierra 50, também não interfere. Ciente dos dois tráfegos, Uno 645. Fora do solo para o Nordeste, Guardião 01. Guardião 01, no decolou aos 37, agora a transferência com controle. Eu aguardo. Salvador Tower Ocean, 6143. Oceanair 6143, continue approach, expect to landing clearance, 281013. 6183, Ocean 6143. Mike of Mike, prossiga. Está livre para seguir para fazer o saque? Negativo, Mike of Mike, tem uma segunda aeronave na final da 1-0. Reporta quando visual com a mesma, um Airbus da Avianca. Guardião 01, no controle 120, decimal 8. 1208, Guardião. Ok, Túlio. O Mike Golf Mike te avisou com a aeronave na final do novembro. Guardião 01, prossiga. Decolou de Salvador, nossa escuta, mil pés, setor Nordeste. Gente, Guardião 01, por quantas milhas abaixo de Salvador? Máximo 15 milhas. Gente, na escuta do controle, 500 pés, ajuste 1013 sob condições visuais, Guardião 01. 1013, condições visuais, passaram para o retorno, Guardião. Tragou, solo 39, primeira direita, solo 211. 1211, 1945. Utiliza na liberação da pista, por gentileza, gol 1645. Liberando a pista no momento, 1645, tragou. Solo Salvador, boa noite, 1645, tragou. 1645, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 645. 1508, Cristo Land, Manoel 106, Manoel Parto. Mike, reporta solo controlado aeroscar, o vento 1.40 graus, 8 nós. Mike. Para a descida. Assim? Papa triplo Romeo Golf, amigo, apareceu para a descida. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, desça para 5 mil pés, ajuste 1013, pro diamante. Desce para 5 mil da proa de Amão, Romeu. Gol 1869, a linha aí mantém, cabeceira 1-0. A linha mantém 1-0, gol 1869.